tá, cerecê piracuíri. Tá, tá, cerecê piracuíri. Ruxa, enxenhei o acete, mãe, canga, piaruxa. Enxenhei o acete, mãe, canga, piaruxa. Tá, cerecê piracuíri. Tá, cerecê piracuíri. Tá, cerecê piracuíri. Piracuíri, ruxa, enxenhei o acete, mãe, canga.